Viver é diferente de estar vivo. Vai segurar. Olha aqui lá. É mais ou menos assim. Eu tentei mudar. Eu juro que eu tentei. Pra você me amar. Mas eu me arrebentei. É que você gosta de outras coisas, tipo paredão batendo, tipo a vida louca. E eu não vou mais sofrer à toa. Aprendi a ser mal sua pessoa. Vou brotar no meio da bagunça, brotar no meio da zoada. Fazer do jeito certo, vou beijar nas bocadas. Vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Vou brotar no meio da bagunça, brotar no meio da zoada. Vou fazer do jeito certo, vou beijar nas bocas erradas. Vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. É o Felipe Arte, ao vivo, Eric Lerde. Ai, cachorro, receba. No balanço, no balanço. É que você gosta de outras coisas, tipo o paredão batendo, tipo a vida louca. E eu não vou mais sofrer a dor. Vou plantar no meio da bagunça, plantar no meio da zoada. Vou fazer do jeito certo, eu vou beijar nas bocas erradas. Vou virar rueiro. Se você for pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Vou plantar no meio da bagunça, plantar no meio da zoada. Fazer do jeito certo, vou beijar nas bocas erradas. Vou virar rueiro. Se você for pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Essa já é Brasil, cara. Escute! É cor e café. Viver! Diferente de Tavir. Quem gostou, dá um gritão aí. Dá um gritão aí, São Paulo! No 12! No 12, Fê.